desde o princípio, o Deus Criador, bem antes do tempo existir. Em meio às trevas, sua voz se escutou, no caos a luz fez surgir. E ao teu falar, há 100 milhões de estrelas brilhantes. Planetas nascem com o teu soprar. Se as galáxias te adoram, eu também. Posso ver teu coração na criação. Cada estrela um sinal do teu perdão. Se a natureza louva, eu boca em vão. E quando tu falas, a vida é a ciência, o som de tua voz seguirá. E ao teu falar, vejo teu amor em todo teu falar. Cada céu pintado, um quadro se cria. Se a criação te segue, eu também. Eu também. Se as estrelas te adoram, eu também. Se as montanhas se ajoelham, eu também. Se os mares louvam alto, eu também. E se tudo existe pra te exaltar, eu também. E eu teu falar. Milhões de falhas deixam de existir. Onde deste tua vida eu revivi. Se da morte levantaste, eu também vejo teu amor. Cada parte desenhada por tuas mãos. Se escolheste render tudo, eu também. Vejo 8 bilhões de formas de amar. Cada filho que morreste pra salvar. Por eles desta vida eu também. Tu farias 100 milhões de vezes mais. Tua graça não se pode comparar. És aquele que não deixa um só.